Salve o Xóssio Guerreiro das Matas. Salve. Salve o Caboclo Pena Verde. Salve. Graças a Deus. A caridade nessa casa vai aumentar. A caridade será feita de uma forma muito grande. Será necessário a presença de médiuns abnegados, entregues totalmente de corpo e alma, espírito e coração a esse trabalho. Mas não só assumir o compromisso, mas fazer essa caridade de boa vontade, de coração, com prazer, com alegria, com empenho. A caridade vai aumentar, ela será feita não como muitos esperam, mas como Deus programou. Será feita através de algumas mãos, mãos que curam, curam espíritos doentes que se feriram pelos seus próprios pensamentos, emoções, atitudes e palavras proferidas. Sejam vocês as mãos de Deus. Deus concederá esse dom inicialmente para dois médiuns nessa casa. Um que já é puro amor, fraternidade e caridade, guerreiro da luz, que é o que eu uso agora, e outra que tem um grande potencial para amar, que foi trazida aqui por Deus para aprender a amar, porque grande é o potencial desse espírito para amar e ele já está pronto para aprender a amar e ele vai aprender a amar aqui nesta casa. Nada melhor do que aprender a amar na prática, trabalhando diretamente com os seus irmãos necessitados. Olhe para um deles, cada um deles, com muito amor. Busque por esse amor. Deus está concedendo agora as mãos da Maiara o dom da cura. Use este dom, Maiara, com amor, com responsabilidade, Maiara. É uma responsabilidade muito grande. E lembre-se, Maiara, a humildade. Não deixe isso subir a tua cabeça, porque muitos são aqueles que querem a tua queda e eles vão trabalhar em você na arrogância, na soberba e na vaidade. Não deixe isso tomar você. Você será usada em grande profundidade por Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por um caboclo que vai trabalhar contigo na cura. Será um caboclo da minha falange, um caboclo Pena Verde. Isso está te sendo concedido. Aproveite, é uma oportunidade única. Meus filhos, entendam-se, amem, respeitem-se, unam-se, calem-se na hora de que tem que calar, fale na hora que tem que falar, na quantidade necessária do que tem que falar e busque pelas palavras certas na hora de falar o que tem que ser falado. Ame os seus irmãos. Sejam respeitadores, sejam pacientes, sejam tolerantes, sejam amorosos, sejam compreensivos, sejam luz, que da sua boca saia a luz, dissipe toda a treva do teu espírito. Lembre-se que o que habita e anima o teu corpo e intelectualiza o teu cérebro físico é o teu espírito. Tu és espírito. Tu só estás para uma jornada no corpo físico, como já estiveste em muitos outros corpos. Tu és espírito e o teu lar é espiritual. A tua família espiritual existe e muitos são aqueles que torcem por vocês para que vocês não se deixem levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo ego e pela ilusão deste mundo. Vivam o espiritual, mesmo estando no corpo. Sejam espíritos. Liguem-se a Jesus, a Deus, a Maria de Nazaré, Maria Santíssima. Liguem-se aos benfeitores espirituais. Mantenham o equilíbrio da razão e das emoções, mesmo diante das tribulações. Lembrem-se que Deus sempre está convosco. Sempre. Ele não os abandona. Entenda os seus irmãos. Entenda a civilização que habita este orbe planetário. Entenda-os. Entenda a natureza deles, que vocês sabem qual é a natureza de muitos irmãos que estão aqui no orbe. Entendam que eles estão aqui por uma misericórdia imensa do Pai, por um perdão imenso de Deus. Se não fosse o amor do Pai, eles estariam em lugares muito piores. Estão aqui pela grande misericórdia de Deus. Entenda-os, ame-os. Eles precisam de amor. Eles não precisam de ódio, porque muito já é o ódio que vive dentro deles e em meio a eles. Deem amor quando eles forem violentos com vocês e agressivos. Retribuam com amor, deem a outra face. É a única forma de trazê-los para Deus. Retribuam o ódio com amor. Retribuam a ofensa com perdão. Perdoem sempre, quantas vezes forem necessárias. Vocês estão aqui para trabalhar, ajudar, curar, dar alimento espiritual para ajudá-los a progredir e também para progredir. Lembre-se que em meio a todas essas tribulações e a maldade humana, a evolução espiritual que vocês vão adquirir e já estão adquirindo é imensa e grande será a alegria de cada um de vocês no plano espiritual, após o retorno à pátria, porque ela existe. Cresçam, galguem esse patamar evolutivo de luz, para que vocês possam conhecer domínios da luz muito mais elevados do que vocês já viram, e grande será a tua alegria estar na presença dos Espíritos iluminados do Senhor. Fiquem calmos, não se aflijam, não fiquem nervosos. Retire a preocupação da sua mente, ela baixa a tua vibração e faz com que você entre em sintonia com irmãos equivocados, infelizes. Vamos levantar a sua vibração agora. Esqueça os problemas, eles já estão resolvidos. Aquilo que não tem remédio já está remediado, minha irmã. Tu vieste hoje aqui com esse problema na cabeça. Tira ele da tua mente, querida. Ele está te atrapalhando a conexão tua com Deus. Porque ele está falando contigo, mas você não está ouvindo. Por causa desse pensamento, nesse problema, desse foco nesse problema. Vamos esquecê-lo agora. Ele já está resolvido. Lembre-se que tudo o que parece ser ruim acontece em muitas situações para a quitação de débitos, mas também para o teu progresso, para a tua evolução, para o teu crescimento, porque nas tribulações nós crescemos, nós evoluímos, nós amadurecemos e aprendemos com essas tribulações. A pergunta é: como nós vamos lidar com essas tribulações? Como? Com desespero ou confiantes em Deus? Que Deus, meus filhos, que Zambi abençoe todos vocês e que vocês fiquem na paz e na serenidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior. Fiquem em paz. Salve o guerreiro das matas. Graças a Deus. Que a paz reine nesse local e nos seus corações.